complementando nesta oportunidade os principais aspectos físicos do município do Rio de Janeiro, vamos fazer a seguinte abordagem. Existe na grande planície de Jacarepaguá, esta planície que fica entre o maciço da Pedra Branca e o maciço da Tijuca, quatro importantes lagoas. Então, uma região lagunar, pequenas, mas de muita importância para a região. Quais são elas? Camorim, Marapendi, Tijuca e a Lagoa de Jacarepaguá. Estas lagoas sofreram uma comatagem muito, muito importante, muito interessante. E hoje, totalmente poluídas devido ao número muito grande de edifícios que surgiram na região. Então, houve um movimento imobiliário muito grande na área, fez com que estas pequenas lagoas sofressem paulatinamente uma quantidade de esgoto muito grande desses edifícios que aí foram surgindo. Os governos, então, estão tentando, neste momento, despoluí-las, porque sabem da importância dessa área lagunar para a Olimpíada de 2016, onde então ali nós vamos presenciar grandes eventos náuticos dentro desta região. Então este será um grande momento, aliás, que passa esta área, não só pela sua beleza para todos nós, mas para também nos servir nas Olimpíadas Mundiais que nós vamos ter aqui na cidade do Rio de Janeiro, este grande evento em 2016. Seguindo então nesta trajetória, vamos fazer um comentário sobre a nossa vegetação, né, dos aspectos físicos. Se nós voltássemos ao tempo, quando da descoberta desta área, descoberta do próprio Brasil, nós iríamos encontrar aqui na área um espaço físico, uns aspectos físicos completamente diferentes do que nós hoje presenciamos. Nós tínhamos muitos mangues, nós tínhamos duas grandes importantes áreas de restinga, inclusive uma na área de Ipanema e a outra na área de Jacarepaguá. Nós tínhamos uma floresta exuberante da Mata Atlântica. Nós tínhamos na nossa região oeste uma pequena vegetação gramínea que tomava conta de toda aquela área, que era inclusive chamada de sertão carioca. Então, as paisagens eram completamente diferentes. E hoje, o que que nós temos? Nós temos, no maciço da Tijuca, uma floresta pluvial reflorestada. Ela foi, a partir do século XVII, XVIII, ela começou então a sofrer com a presença do número de engenhos que iam sendo aí colocados, com as carvoarias, então ia sendo então retirado o vegetal para uso dos fornos dos engenhos de cana-de-açúcar que iam aparecendo na região e das carvoarias. Em seguida, veio a nossa cafeicultura com as fazendas, e então com as fazendas aí inseridas, o problema se agravou. E quando foi então no século XIX, Dom Pedro II, sentindo o drama que nós estávamos tendo dentro desta região do maciço da Tijuca, inclusive criaria um problema muito grande nos vários rios que aí nascem, que tem o seu nascimento, então com o problema da água para a região, o que faz Dom Pedro II? Convida o Major Archer, que junto com seis escravos vão então conseguir milhares de mudas na região de Sepetiba, e vão então fazer o reflorestamento deste maciço. Então hoje, você, quando vem aqui para conhecer este maciço, esta floresta que nós temos hoje, uma floresta reflorestada. Quer dizer, então houve um grande reflorestamento, um benefício muito grande para a nossa mata que aí existiu e que hoje, então, nós temos uma mata secundária, pluvial, de grande importância para a nossa fauna e, claro, para a nossa flora. Na região do maciço da Pedra Branca, nós temos ali ainda a presença de uma floresta que é única no mundo em termos de área ligada ao dinamismo de uma cidade, portanto em área altamente povoada, é a única no mundo de maior quantidade de floresta. Então essa floresta da Mata Atlântica aí permaneceu, embora tenha tirado também muita coisa dela. Então hoje, graças à presença da APA, graças à presença do Parque Estadual da Maciço da Pedra Branca, nós temos aí uma área protegida da nossa Mata Atlântica e que então nós podemos visitar esta região e fazer as observações das matas e da fauna aí existentes. Então isto é um fato muito contundente dentro do nosso maciço. Na área da região da Baía de Sepetiba, então na região da Restinga de Marambaia, nós temos então aí uma vegetação também que está sendo protegida, que inclusive esta área é entregue à Marinha. Agora, o que aconteceu, por exemplo, com a restinga de Ipanema? Desapareceu completamente. Hoje você tem ali o bairro de Ipanema e ao lado o bairro do Leblon. Então, desapareceu totalmente. A restinga de Itapeba ainda existe algum pequeno resquício desta área da restinga de Itapeba, porque o número de edifícios que aí também está crescendo, vai estar diminuindo cada vez mais a presença desta restinga. A presença dos mangues desapareceram completamente para dar acesso, então, às avenidas que hoje nós temos dentro da área, inclusive chamada de Manguinho, aqui próximo ao centro do Rio de Janeiro, próximo à Baía de Guanabara. E vamos encontrar ainda algumas áreas de floresta na área do próximo à entrada da Baía de Guanabara, onde você tem ali a presença do Morro Cara de Cão e o Morro da Urca, em que o cidadão ali então aproveita, o turista que vai ali para a região aproveita para fazer então passeios dentro desta área. Então, estas são as principais áreas de vegetação, porque na região que eu falei ainda há pouco, chamava Sertão Carioca, hoje você tem, difundindo essa região, por exemplo, da área de Santa Cruz, Campo Grande, Bangu, Realengo, o setor imobiliário realmente criou, né, uma situação completamente diferente. Então hoje esta região está totalmente tomada pelo setor imobiliário, o que acabou definitivamente com essas áreas de herbáceas que aí existiam. Então, gente, este é o quadro da nossa flora, da nossa vegetação. Seguindo então a este aspecto, vamos fazer um comentário sobre os rios. Então, a potamografia, o estudo dos rios dessa região, não são rios caudalosos, são rios pequenos. Embora vamos encontrar no oeste, ali próximo à região do Jericinó, a presença do rio Guandu, que através de um grande reservatório, o Guandu, ali então esta água dali da região é armazenada, e um trabalho feito há bastante tempo em cima deste grande reservatório, aí o reservatório de Guandu, a água é tratada e levada então não só para os cidadãos da Baixada Fluminense, como também para todo cidadão da área do município do Rio de Janeiro. Então este rio é um rio muito importante, embora seja um rio pequeno, mas o seu aproveitamento é realmente muito intenso, muito significativo para todos nós. Este rio do Guandu e outros menores, eles se deslocam para a região da área da Baía de Sepetiba. Dentro da área ainda da região da Lagoa de Rodrigo de Freitas, nós temos ali alguns pequenos rios que ali desembocam e vão para a região oceânica. E os rios, que são em grande número, que nascem inclusive no maciço da Tijuca, e daí o reflorestamento foi muito importante, porque este reflorestamento deu continuidade à permanência das águas destes rios que aí nascem, embora nas partes baixas, quando eles deságuam na nossa Baía de Guanabara, altamente poluídos, principalmente Rio Maracanã, Rio Trapicheiro. Temos ainda o importante rio chamado Rio Carioca, que nasce na Serra da Carioca, que já foi um rio de grande importância para a água que vinha para a nossa região baixa, ali, principalmente no Largo da Carioca, onde, através de alguns locais em que eles então faziam bicas para receber esta água, né? Então ali este rio mandava esta água para a região através do chamado Arco da Lapa, e que hoje você vê o Arco da Lapa servindo então como trilho dos bondinhos da região de Santa Teresa. E este rio, inclusive carioca, deságua lá na região do Flamengo, na área também da Baía de Guanabara. E esses outros rios que deságuam aqui na próxima área da região da linha verde, das linhas da Avenida Brasil, você tem ali um número de rios canalizados, e que nas enchentes, quando você tem as alta pluviosidade no verão, principalmente no mês de janeiro, esses rios então vão transbordar, vão criar muitos problemas para as pessoas que moram em torno da área do Maracanã e outras áreas desses rios. Esses hoje são verdadeiros canais que sofreram uma poluição muito intensa. Então, as matas-galerias foram todas retiradas em torno desses rios, então esses rios hoje são altamente poluídos. Então, este é um estudo sobre a potamografia da nossa cidade. E em seguida mostraria para vocês as principais ilhas da Baía de Guanabara. Você tem aí na Baía de Guanabara várias ilhas, somente a ilha Laje, a ilha de Villegagnon, que hoje faz parte então da Marinha do Brasil, que foi uma ilha aproveitada pelo Nicolau Durand de Villegagnon em 1555, da invasão dos franceses. Você tem depois a Ilha das Enxadas, que é uma ilha hoje também ligada à Marinha. A Ilha Fiscal, que tem uma história bastante interessante. A Ilha das Cobras. A Ilha do Governador, com 36 quilômetros quadrados, é a maior das ilhas. A antiga Ilha de Paranapuã, hoje com uma população gigantesca, que faz parte desta ilha. A ilha que é a pérola da Baía de Guanabara, que é a nossa ilha de Paquetá, que faz um turismo muito interessante, muito importante, muito significativo, né, para o Rio de Janeiro. E esse terminal da Petrobras, que é a Ilha da Água. E finalmente aquela ilha, a ilha que eu já falei para vocês sobre a Ilha do Sol, que é onde se implantou pela primeira vez o nudismo, que é uma ilha pedregosa feita por Luz del Fuego, que morreu assassinada nesta região. Então, além dessas ilhas, nós vamos encontrar ainda vários matacões que fazem parte da paisagem da Baía de Guanabara, dentro dessa região. As nossas praias são realmente apresentam um número significativo, as praias guanabarinas, que hoje não são aproveitadas, né, devido à sua a presença da poluição, que é muito intensa nessa região, principalmente a região do Flamengo, a região da área de Botafogo e outras áreas, então, que já foram aproveitadas, inclusive por Dom Pedro I, Dom Pedro II, mas que infelizmente hoje não temos estas praias, inclusive da área do Caju principalmente. E as ilhas, e as nossas praias ligadas à parte oceânica, estas sim, são aproveitadas na sua maior parte, então é de uma beleza incalculável. Então você tem uma área arenosa muito fina, dentro, principalmente na área de Copacabana, na área do Leme, na região da Praia do Pepino, Praia da Barra. Então são praias que são aproveitadas para que você então possa nelas fazer então o mergulho. É evidente que em alguns momentos estas praias também ficam poluídas. Bom, mas essa é uma paisagem de grande importância e para todos aqueles que aqui vêm e de encontro a esta cidade, vem então à procura dessas belezas naturais. E como vocês já sentiram, o nosso relevo é realmente importantíssimo para nós, e quando nós falarmos nos aspectos turísticos, vocês então sentirão da importância dessas áreas do relevo dentro do desenvolvimento turístico, porque todos nós sabemos que o município do Rio de Janeiro, esta importante cidade, é conhecida internacionalmente pelo turismo aqui realizado, pelo receptivo, que é muito grande, muito importante para todos nós. Na próxima oportunidade, falaremos sobre a economia e, em seguida, os pontos turísticos de maior relevância dentro do município. Muito obrigado por esta grande oportunidade.